aí pro grupo Ninguém Presta do WhatsApp. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em fração de segundos vejo o mundo desabar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ter. Será que esse vazio um dia vai me arrumar? Olha meu parceiro Erlon, pra cima! Parceiro Beto Love, mano Arley, de toda manhã, parceiro Reginildo, mano Leila, a galera de Capanema também tá com a gente. E mim, tem a pureza de um anjo. Aí, aí o Edson, trocaria tudo pra te ter aqui. Assim, ó. Eu troco a minha paz pelo um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco a minha cama. Galera da Marambaia também já chegando com a gente por ali. Pra te dar a luz. Que você quiser, e se você DJ Samuel Prime, meu Daniel do Shopping Chão Celular, e... Anandinha. Eu troco a minha paz pelo beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Fala Daniel, olha pra cima. Eu troco mil estrelas pra te dar a luz. Alô, que você quiser, e se você quiser, dou meu sobrenome. Sandra Silva, fala Reginildo. Noite eu fico vendo isso. Beto Love, pensando em você. A Leila também, a Fernanda. E eu entendo, não posso te amar. Por isso eu tenho que ocultar o que me faz chorar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. Deixa ele ir aqui. Vou correndo encontrar você. Sei que é errado viver o amor a três. Sei que é errado viver o amor a três. Papai, toma, tia. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sofro. É assim, ó. Quero me arriscar, sei que não é certo. Sei que não é certo. Mas não quero te perder. Eu te amo. Deixa ele aqui. Vou correndo encontrar você. Sei que é errado. Galera do grupo que ninguém presta do WhatsApp tá com a gente também. É errado viver um amor a três. Sei que é errado. E toma! Eu me apaixonei e você não percebeu. Você não percebeu. É, Bolin! Você me dizia que eu não te queria. Que era só um caso, mais uma noite de amor. Vou mandar um alôzão aqui também pra Carlinha Buxuda. Carlinha, gente boa. DJ Nelson Moreno, o inigualável. Olha meu parceiro Erlon, pra cima! Eu me apaixonei e você não percebeu. Manda abração pra Zoraide Fernandes também. sempre com a gente no apoio. Eu me apaixonei e você não percebeu. Bora, Lia! Bora, Edson! Assim, ó! Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Quando me... Ó, Daniel, já é! Tu me olhava, não imaginava que despertava... Grava aí, maninho, põe agora, vai! Despertava o amor. Manda um abraço aí pra galera do grupo do WhatsApp, que ninguém presta. Eu olhava... Valeu! Que podia amar alguém. Bora na pressão, bora! Pode ser que um dia você olhe em mim também. Eu me apaixonei e você não percebeu. Toma mais uma! Por onde eu vou? Alô, DJ Diego! Penso em você, não aguento mais viver assim. A noite cai, noite cai. Não te encontrei, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Eu vou como se sou o poderoso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Vou como se sou. Mania do Melody sempre com a gente. www.maniadomelody.com. Amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou o poderoso cobra. Encontrar você com DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Bora, Beto Love! Jesse Alencar! Vou como se sou. Marcelo Arley! Bora, irmão! Vai brilhar pra mim, DJ. Pra que chorar ser bem melhor sorrir. Bandinho. Se naquela areia pode até rolar um love, love, love, love. Descobri que aquele pescador de tanto procurar um dia encontrou uma sereia linda que ele chamava de love, love, love, love, love. DJ Bandinho, Bandinho, o imbatível DJ Fabinho. Sagrado. Moleque do Melody e DJ Brasil. É outra dela. Olha, eu sei que tá difícil dar certo. Mas há tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela. Lute, não desista, tenha um grande amor. E busque ser feliz assim. De tempo ao tempo pescador, tão só, não desistiu. Esperou, beijado mais. Pescador, tão só, não desistiu. É o Diego por aqui ao vivo! De tanto procurar um dia encontrou uma sereia linda que ele chamava de love, love, love, love, love. Assim, ó. Veja no mar o pescador. Tão só, não desistiu. Espera. vivo. Manda um abraço aqui pro Mike também. Vai entrar pela web, bora, Mike. Marcelo Mike. Ô, Daniel do Shopping Show celular. Caqueado, caqueado, vai. Assim, ó. Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração, que bate muito forte por você. Desse jeito, papai. Por amor sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, por amor vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor, por amor. Toma mais uma. Família, vou esperar o águia de fogo que vai subir, subir, subir. Manda a aventura, o voo do sucesso. Louco super pop com você, ouvindo Betinho e Josimar tocar, tocar. Alice Juninho a comandar, eu junto com a família. Bora, Shopping Show! O águia de fogo que vai subir, subir, subir. Toma mais uma! Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim. Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo. Aqui na mania. Penta. Pra sempre. Alô, DJ Diego. DJ Diego. Gostou, né? Ah. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém, mas eu ainda não sei se posso. Cima, Maninha! Claro que... Bora, Leila! Bora, Dia! Eu declaro pros devidos fins, que agora eu te quero só pra mim. Passando o Alce Fernandes também já com a gente por aqui. Se esconder, isso não... Bora, Maninho! Ido, oh, não tem não. Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim. Se esconder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre. Arlei pra cima! Sérgio, gostou, né? Ah. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Sou meu Prime! Contar pra você, se prometer não. Bora, maninha, bora! Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém, mas eu ainda não sei se posso me... Registrar o que passa no meu coração. Tem que ser agora. Eu declaro pros devidos fins, que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber, amo você. Se esconder, isso não tem sentido. Olha só, Zoraide Fernandes. Não tem não. Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim. Se esconder, DJ Evandro Melo. Tá valendo! Quero que você me diga só mais uma vez: o nosso amor valeu. Um lindo romance, conseguiu minha obsessão, feriu meu coração. Eu imaginava que a gente se amava e era até o fim. Mas você estragava todo canto que eu estava, não confiou em mim. Manda abração, parceiro Mike também. Já ligado pelo aplicativo, tá com a gente. Bora pra cima! O seu ciúme foi maior que o nosso amor. Foi sufocada, magoada, eu senti dor. Eu quero mais, eu quero paz, você é feliz. Tentei te esquecer, mas você está em mim. Um abração, meu parceiro Ítalo Ramos também. Eu, você e a potência. Parceirão, boa! Muitas vezes você me deixou tão sozinha e eu não reclamei. E aí? Ficava acordada até tarde, da madrugada, como eu te amei. Tudo que falava parece que não escutava, desconfiou de mim. Falava assim! Doava que quando eu te esperava, tinha alguém aqui. Olha, help! O seu ciúme foi maior que o nosso amor. Foi sufocada, esse menino. Eu quero mais, eu quero paz, você é feliz. Tentei te esquecer, mas você está em mim. Esse menino é um santo. Viviane Batidão. Sucesso. DJ Betinho Isabelense. DJ Evandro Melo. Tá, meu bem. DJ Armando. Um fenômeno da pratica. Bora, Leila! Quero que você me diga só mais uma vez. A Leila Fernanda! Oh, valeu! Um lindo romance, conseguiu minha obsessão, feriu meu coração. Eu imaginava que a gente se amava. Marcelo, sou meu Prime também! Mas você estragava todo canto que eu estava, não confiou em mim. Aqui pra Leila do Crime, moleca doida. Esquecer, mas você está em mim. Muitas vezes você me deixou tão sozinha e eu não reclamei. Ficava acordada até tarde. Ela se gravando. Te amei. Tudo que falava parece que não escutava. Leila do Crime, estilo moleca doida. Doava que quando eu te esperava, tinha alguém aqui. Agora! Jessé Alencar também, sempre com a gente, sempre no apoio. Bora, maninho! Meu bem, não me diga que acabou. Seja ego, eu vou te amar. Onde só eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. Dizer e vivo que sou amor por você. Banda Pipi. Tocando para mim. Kiss, é assim, ó. O que será da minha vida se não te amar, não provar seus beijos, não dá, não dá. Diga, por que você partiu na madrugada, no fim da tarde, no fim da tarde, fim da tarde. Saudade bate, por que maltratar, te digo. Vou falar das coisas uma a uma. E a primeira? Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam uma maneira de poder te falar que amo você e quero você pra toda a vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Meu amor, eu pedi Moisés, tá, meu bem? Toda noite. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não. Aqui também o Bob da GDU e o Shopping Chão Celular. Vamos, Daniel, pra cima! DJ Moisés, o incomparável, anda os brothers. A maior referência. Bora, Gessé Alencar! Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Marcelo Aguinaldo Fera também. Pra cima, garoto! Coração tá machucado. Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti, o que será? Manuel, assim, pode cantar, vai. Assim, assim, assim. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Vai contentíssima quando o batalho acertado me mandar. As pessoas arrumam jeito. Vou falar na cadeira, feliz e vai me conta, me conta que te sutiva. Te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você. Quero você aqui agora, agora, agora. Assim, garoto! Potência, hein? Só sei que estou vivendo de ilusões e sonhos. Se for me tocar, me abraçar, você é meu anjo, baby. Tô vivendo de ilusões, baby. Entregando um amor impossível. Sofri por ti. Só sei. Falou ela, se tá bom essa? Tô vivendo de ilusões e sonhos. Tá bom ou não tá? Fala assim, ó. Tô vivendo de ilusões, baby. Entregando um amor impossível. Olha essa outra aqui, ó. Cada esquina que eu parar, vou tentar sentir teu cheiro. Mas eu quero te encontrar. O sol já refletiu na lua. Beijo meu traz mil loucuras. Uma onda vem com o mar. Quem tem frio não vai nevar. Você e eu fomos feitos um pro outro. Todo mar tem um tesouro. Me encontrei, quero te amar. Você e eu pendurados na internet. Em pendrive, em disquete. Canta, bora lá! Cada rua que eu passar, cada esquina que eu parar, vou tentar sentir teu cheiro, mas eu quero te encontrar. Quero te encontrar. O sol já refletiu na lua, beijo meu traz mil loucuras, uma onda vem com o mar. Boladinha pra cima! Você e eu fomos feitos um pro outro, todo mar tem um tesouro. Na internet, em pendrive, em disquete. Cabelinho gigante, amor. Menina, sou teu superman. Te quero, te faço tão bem. Tá me deixando louco, louco. Estou morrendo. Agora mais uma, tu tem coragem? Menina, você não devia brincar de mulher maravilha. Assim então, papai. Um grito, vai. Que não tá aqui pra gente se amar. Alô, DJ Diego! Sentir o teu calor, vem me aquecer. Preciso de você perto de mim. Faço qualquer coisa pra ouvir tua voz chamar pelo meu nome. Também, eu, você e a potência. Eu não era fixação, foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Não apaga, não. É agora, vai! Alô, DJ Diego! Cantar assim, bora! E a cama? Como ficou? A cama está desarrumada. Tô ligado. Sabe, ainda nem me vi. Pra quê, rapaz? Pra lembrar de você. E o perfume? O seu perfume ainda exala. Tá impregnado em mim. Assim nunca. Quem sabe canta, vai! eu gosto assim, ó. Olha, Samuel, pra cima. Fala, help! A cama está desarrumada. Sabe, ainda nem me vi pra lembrar de você. O seu perfume ainda exala. É, rapaz, já estão falando de mim aí, ó. Tá impregnado em mim. Olha o que falaram do Diego, ó. Me disseram que tu é bom de cama. Tudo igual. Esse menino é um santo. Até o meu coração. Olha pra cima, mania do Melody. Tô apaixonada. Olha o Wallace, mais uma, bora. Me deixou. Tô apaixonada. Boracinha. Gente da terra. Sei que as palavras se perderam bem. E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. E não se equivocava e por errar feriu meu coração. Pois já tirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Tudo ao vivo, vai! E não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Olá, Felzivaldo! Que lembrava nas manhãs, né? Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais. Pra continuar essa novela, seu amor, se trata de traição. Assim, assim, ó. Perdeu, não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura. E pouco tempo. Um pouco tempo que durou. Ao vivo, vem! Banda Fruto da Terra, a maior emoção de sua vida. Eu sei que as palavras se perderam bem. Olha, Zoraide! E quantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Marcelão Francivaldo! E por errar, feri o meu coração. Pois que atirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. É assim! Perdeu, não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Um abraço a galera de Capanema também. E por dentro, a Guia e o Edson. Tanto amor. Lá do Rio de Janeiro. A Neide, a Gisele e a Juju. Mas que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Ela com eles que lembrava nas manhãs. A perfeita sendo Francivaldo por ali com a gente, ó. Confiança de quem ama já não adianta. É nóis, maninho, pra cima. Pra continuar essa novela, seu amor, se trata de traição. E quem sabe canta. Foi uma noite de aventura, tão pouco tempo que durou. Dividido. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, já não sei mais. Olha a Sandra Silva! Difícil. Olha a Leila pra cima! Você e a Fernanda! Banda NSYNC, o bagulho tá doido. Estou dividido. Entre o quê? Entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou. Cala, Francivaldo! Como sei mais? Tudo ao vivo aqui na Mania do Melody. Difícil. Pelo aplicativo, certo, pelo grupo do WhatsApp da Mania do Melody, pelos meus amigos da Mania. Decidi, quer adicionar o Diego no Facebook? Quer? É certo, vai lá no seu Facebook. Difícil, meu nome tá assim no Facebook, ó. Diego da Pentada Violenta. Certo, pode mandar seu convite. Será adicionado com sucesso por aqui rapidamente. Toma mais uma, segura, segura, assim! Assim! Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo. Depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Ai, que saudade! Saudade! Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Ela está de volta mais uma vez! Manda abraço aqui pra cá, Quaresma também! Já mandou o convite adicionada com sucesso. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Me apaixonei. Assim é! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância, a distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em... Olha meu parceiro Francivaldo! Que saudade, o destino... Tô gravando aqui, maninho. Onde... Depois eu vou botar pra download lá no Facebook. Onde você está? Como você está? Escute, toda noite fico aqui pensando em nós. Perdoe, se te machuquei, meu bem, não foi por mal. Não sei se vai voltar. Fala da distância, fala. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Ai, que saudade. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Mais uma! Eu quero mais. Eu quero mais. Um pouco mais. Depois do amor, quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Francivaldo, é nós. Tudo teu abrigo. Olha, Samuel, meu parceiro. Ei, por favor, faz isso não. Desse jeito, olha aí. Eu preciso de carinho e atenção. Banda chegando aí, ó. Passando o Elô, mano Arley, mano Jessé, passando Jessé Alencar, passando Beto Love, Reginildo, pra cima, olha a mania. Amor. Assim, ó. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu. Olha lá do Shopping Chão Celular. A Leilani também tá com a gente. Não vai. Quando ela assim. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Sandra Silva também tá com a gente. Leila Santos, ela Fernanda. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Tô passando Italo Ramos, mano. Eu, você e a potência. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos para nós dois. E diz, diz que não vai. Amor. Amor. Seguinte, gente, bora falar de amor? Bora! Tem coragem? Ei, tudo te garanto! Claro que sim, bebê! Bora falar de amor! Pra bater lá na ferida, bora! Amor virtual, bora! Tem coragem? Começando assim, ó. Nosso lance é virtual. Desde internet, sem contato pessoal. Não é nada sério. Não se apegue tanto assim. Só quero um amor se for pele a pele. Me pegue, me abraça e me dê calor. DJ Sérgio. Amor, é agora. Publicou no seu blog que ia sempre me amar. No MSN. E meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembrei dizer que era pra valer. E meu coração pertencia a você. O meu, o teu e o nosso. Nosso lance é virtual. Desde internet. Sem contato pessoal. Não é nada sério. Assim, ó. Amor virtual, toma! Ei, Sérgio! Manda! Manda New Project. Uma realidade virtual pra você. Sempre inovando. Quem sabe? sabe, canta! Publicou no seu blog que eu sempre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembro de dizer que era pra valer. Que meu coração pertencia a você. Continua no amor virtual, bora. Nosso lance é virtual. Daquele. Nesse de internet. E aí? Sem contato pessoal. Não é nada sério. Pela sirene. Já pegue tanto assim. Só quero um amor se for pele a pele. Pegue, me abraça e me dê assim gostar de alguém que só vejo de longe e nunca beijei. Foi como uma luz, forte atração. Foi como ver o sol em plena escuridão. Me deixa ver você, liga o computador, me diz onde te encontro. Olha lá, pra cima, maninho. Deixa ver, tá rolando, tá rolando. Novo pra mim, vem cá, quero te conhecer. Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você. Me mostre todo o seu poder de seduzir. Me manda, vai. Me manda um e-mail. Vem, faz o contato. Me... Bora cá, Quaresma! O mundo hoje em dia tá que tá legal. Cibernaticamente tudo natural. Mas namorar assim sem poder te tocar. Aí já é querer demais, não dá pra aguentar. Me deixa ver você. Liga o computador. Me diz onde te encontrar, que eu já vou. Me deixa ver você. Dançar de novo pra mim. Vem cá, quero te conhecer. Deixa eu beijar você. Deixa eu abraçar você. Como é que eu pude assim gostar de alguém que só vejo de longe e nunca beijei? Foi como uma luz, forte atração. Foi como ver o sol em plena escuridão. Me deixa ver você. Liga o computador, me diz onde te encontrar, que eu já vou. Me deixa ver você, dançar de novo pra mim. Vem cá, quero te conhecer. Um abração pra Ian e o Edson. A galera de Capanema sempre, sempre com a gente. De um jeito natural. Meu amor, seu coração, me mostre todo o seu poder de sedução. Me manda um e-mail, vem, faz um contato, me faz sentir que e o mundo hoje em dia? O mundo hoje em dia até que tá legal. Cibernaticamente tudo natural. Mas namorar assim sem poder te tocar, aí já é querer demais, não dá pra... Deixa, deixa! Deixa ver você, liga o computador. Me diz onde te encontrar, que eu já vou. Deixa ver você, dançar de novo pra mim. Bora falar de outro amor, mano! Conhecer! Deixa eu beijar você, deixa eu abraçar você. Amor de contrabando, segura! De um jeito natural. Meu amor, agora! Já vem fazer expressão na tua frente. E eu? Sou capaz até de agir indiferente. E sem? Sem falar de ti. Sim, talvez sim. Oh, sim. E a minha camisa? Prometo não mostrar tua camisa. E aí? Não pedir o teu amor sem te avisa. Te compreenderei. E ninguém vai saber. Esse amor de contrabando eu quero te ter. Esse amor de contrabando só fica de vez em quando eu quero te ter. E o bandido, hein? Quem gosta? Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de muito, bebê. Eu acho que me apaixonei, amor. Ô, bandido. Amor, bandido. Eu acho que me apaixonei, amor, bandido, amor, bandido. Eu acho que me apaixonei, amor, bandido, amor, bandido. Olha a capa, por ali. Que me apaixonei, amor, bandido, amor, bandido. Banda, açaí, pimenta. Quem sabe canta. Sim. Amor, bandido, roubou meu coração. Você já pediu a dele por ali? Eu reparei aqui. Por causa desse amor, eu abandonei meu mundo. Eu penso em você a cada segundo. Deixa eu falar, deixa eu criticar. Só quero te amar. Vamos fugir para bem longe daqui. Do amor, bandido, que você me ofereceu. Hoje eu estou pensando em você. Você me Mantenha-se calma. Bandido, amor, bandido. Eu acho que me apaixonei. Amor, bandido, amor, bandido. Eu acho que me apaixonei. Essa aqui, ó. Silva também perguntou assim aqui no Face, ó. Diego, não tem amor proibido aí? Tem sim, hein? Peraí. Vai rolar. É o Diego ao vivo na mania. Isabela, Isabela, tu és a dona do meu coração. Moradinha pra cima. Ela, Isabela, sonho, também a Nandinha, oh, parceiro Francivaldo, o Samuel Prime, nosso DJ maratonista, Tubis, a nova batida do Brasil. Batidão, batidão. Tá? O meu desejo é com fogo. Bora, Leila! Bora, Fernanda! Ele é tão longo. Bora aí, Talu! Nunca Marcelo Arley! Bora, Elon! Reginildo! Mais bela que vi. Marcelo Beto Love! Daniel do Shopping Chão Celular! Noraide Fernandes também. Estou aqui. Bora, Neide. Meu amor. Bora, Gisele. Bora, Juju. A ti, oh, Isabela. Bora, Wallace. Ela. Olha o amor proibido chegando aí. Coração, oh, Isabela. Isabela. É essa aqui, papai. Toma. Penso em você, eu já não sei o que fazer pra te encontrar. Paixão que machuca demais meu coração. Quem sabe canta, ué? Um amor assim. Eu sei, jamais encontrarei. Você me conquistou. trechinho que tá valendo. Penso em você, eu já não sei o que fazer pra te encontrar. Essa paixão que machuca demais meu coração. Um amor assim, eu sei, jamais encontrarei. Você me conquistou, me fez sentir o que é o amor. Me diz o que fazer, se só penso em te encontrar. Esse amor é proibido, sou capaz de encarar. Enlouqueço! Vou enlouquecer, longe de você. Ai, eu preciso te ter, aqui sempre perto de mim. Joga pra cima! Despertou em mim um desejo de amar outra vez. Se o tempo passa, eu quero te encontrar e cada vez mais te amar. Um amor assim, eu sei, jamais encontrarei. Você me conquistou, me fez sentir o que é o... Me diz! Me diz o que fazer, eu só penso em te encontrar. Se esse amor é proibido, sou capaz de... Mais um! Eu marquei sem perceber meu coração. É aquela, é a nossa. É a nossa linda história de amor. Eu não vou perder meu jeito de amar, não vou esquecer o teu jeito de me tocar, é para sempre. Descobri que ser feliz é ter. Mandar um convite aí pro Diego no Facebook. Meu nome tá assim lá no Face, ó. Diego da Pentada Violenta. Prazer, pode mandar seu convite lá, vem! Com você, aprendi a dar valor a quem me ama. Cuidar de ti. DJ Diego. Uma planta. Alô, DJ Diego! Vai, DJ! DJ Diego. DJ Diego. Cima! Descobri que ser feliz é ter um amor. No batidão, vai! Tomar banho de chuva só nós dois. É que nunca segue o rio do nosso amor. Pra sempre! Para sempre! Descobri que ser feliz é ter um amor. É tomar banho de chuva só nós. Bora, Lô! Essa aqui tu queria, né? Toma! Banda Rister. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Você foi tão bonito, nosso amor. Eu vivia nas estrelas. Se você. DJ Wagner, fala Samuel. Segunda-feira da ressaca e o Diego aqui. Procurando aqui na mania. Bora, Alô! Bora, Arley! Bora, Gessé, vem cá! Toma mais um, então! Chamaria outra vez. Vamos dar cedinho, só. Se você quiser perguntar, chamaria outra vez. Pra você não. Aqui Petit, Fernando. É Petit não chorar pelo Palmeiras, não. Olha, foi a Dia que mandou. Te amaria outra vez. Se olhasse no teu olhar, te amaria outra vez. Te ouviria outra vez. Te escreveria outra vez. Longas cartas de um eterno namorado. E aí, bebê? Te ligaria. Cima e vem! Outra vez, te escreveria outra vez. Longas cartas de um eterno namorado. Tudo ao vivo! Ligaria outra vez, te acordaria outra vez. Pra conversar durante toda madrugada. E tá faltando, tá faltando, tá faltando! Tá faltando! Estilos, a marca do sucesso. Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar. Esse amor que me faz tão feliz quando estou com você. A vida inteira quero estar ao teu lado. Super dinâmico, vou te namorar e te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Fala aí, fala aí. Eu te amo tanto e tanto, tanto, tanto que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. aqui na Mania do Melody. www.maniadomelody.com. A noite inteira nessa festa eu vou te amar. Desvendar os teus mistérios e sonhos. Fala, Jonathan Santos! Tido, porque te amo. Assim, garoto! Tô super dinâmico. Vou te namorar. Fala, Wagner! Te fazer feliz. Marcelo Francivaldo. Verdadeiro amor. Eu te amo tanto. DJ Samuel Prime! Que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos. A marca do sucesso. Toma mais uma, toma, toma, toma! Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. E o nosso amor, como tá? O nosso amor tá tão difícil. Por favor, me entenda. Minha paciência. Eu só liguei pra te falar. Quero te encontrar. Marque algum lugar. Verdade, Francivaldo. Bora, Wagner! Amor, você também errou e não deu valor ao amor que eu te... Totalmente. Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas já sei o que fazer, não sei o que fazer. Joga pra cima, vai! O nosso amor tá tão difícil. Manda abração pra Zoraide Fernandes também. Sempre, sempre com a gente. Bora, dia! Eu só liguei. A galera de Capanema. Quero te encontrar. Estou assim, ó. Isabelense. Esse menino é um santo. Como tava, bebê? Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. E o coração? Meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas aconteceu. Mandando alusão aí pro Wagner. Nada por você. Xará lá de Tabocão, Tocantins, tá com a gente, valeu! E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. E aí ela foi chegando. Foi chegando. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Pra quê? Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. E por você eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Te deitar no meu peito. Por você eu largo tudo. Eu não vou deixar jamais. Eu jamais. Eu não vou te deixar jamais. Bora pra cima, DJ Diego. Você surgiu, me deu o que eu sonho. É nosso amor. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém. Alguém que me desse aquele amor. Um amor. E daí? Encontrei você. Reta final já do Diego aqui na manhã do Melody. Te amo de... Segunda-feira da ressaca concluída com sucesso. Não vou te deixar jamais. DJ Sérgio, tribo do batidão. E a gente já vai se despedindo de vocês e convidando vocês pra amanhã. Festa aqui de novo. É o Diego de segunda a sexta-feira na manhã do Melody. Beleza. A partir das 17h30 até as 19h30, ao vivo, pra você. E deu o que eu sonhei. E daí? Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém. Alguém. Diego na área, bebê! Quero, encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade, já não tem mais fim. Colosão pra Zoraide Fernandes também, meu parceiro Italo Ramos, te deixa eu, você e a potência. Eu te amo demais, eu não vou te deixar jamais. Quero te amar pra sempre. Ser de novo. Ser de novo adolescente. Fazer. Fazer planos pra nós dois. Os brothers do Mico. Quero morrer de ciúme. Me sentir apaixonado. Rabiscando em guardanapos. Caprichando nas palavras. Pra dizer que eu te amo. DJ Luiz, o poderoso chefão. DJ Neto, o inimitável. E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Como é? É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Quero te amar pra sempre. Olha, Jonathan! De novo. Marcelão, Jonathan Santos também, sempre com a gente. Planos pra nós. Obrigado, maninho, tu sabe que é nós. Quero morrer de ciúme e sentir apaixonado. Rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras. Pra dizer. Agora é com vocês, vai! Meu grande amor. E os momentos. Quem sabe canta, boa! E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. E o tempo passa e o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia. E o nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria. É agora, hein? Nossas vidas programadas companhia do Melody. Reviver nosso passado. Todos e todas, quero cantando assim, ó. Dançar. Quem sabe canta, vai. Pra dizer agora. Que eu te amo. Quero aquela outra. Promessas ficam presas na mão. Quero aquela impactante. Tu, meu grande amor. E os momentos vão passando como as cinzas de um cigarro. Eu quero aquela assim, ó. DJ Mariano, a inovação em remix. Carly. Só pra ter desilusão. Você! Você pode até chorar, de joelhos implorar. Ao vivo! Eu não vou voltar atrás. Da minha! Da minha decisão. Chapeuzinho, onde você vai desair, menina, que eu vou atrás. Chapeuzinho, onde você vai desair, menina, que eu vou atrás. Chapeuzinho, onde você vai desair, menina, que eu vou atrás. Sabe quem é? É o Paulinho da Dia. Agradecendo aí a galera que esteve comigo aí. Muito obrigado a todos vocês e a todas. Leila Santos, obrigado. Você, a Fernanda. Obrigado, Dia. Galera de Capanema, a Ia e o Edson. Passando o Alice Fernandes. Também a Leila. A Caquaresma também, obrigado. Passou o Daniel do Chapichão Celular. Ele, a Carlinha. No meio do vídeo. Eu passando o Gessé Alencar. Marcelo Arley. Eu fui cantar carimbó lá no Vero Preto. Marcelo Beto Love também. Tô prego. Beijo, Nildo, valeu. Eu logo. Meu parceiro Erlon, obrigado. Parece. E Sandra Silva. Italo Ramos. Zoré de Fernandes. Pois que a chuva passa, vou cantar carimbó pra você. Atenção, DJ, DJ. No meio do beat. Marcelo Jonathan Santos, obrigado. Meio do beat. DJ Wagner, obrigado, maninho. Obrigado, Francivaldo. Samuel Prime. Toma, toma. No meio do vídeo. Toma, toma. No meio do vídeo. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. DJ Paulinho da Adidas Produções. Toma, toma. No meio do vídeo. Toma, toma. No meio do vídeo. Toma, toma. No meio do vídeo. Ô Diego se saindo já. Não, DJ. Tudo gravado, hein? É o Paulinho da Dia. Mas assim que a gente vai terminando, bebê. Manda, manda, manda. Hendrix, Hendrix. Foi só um aquecimento. Com a gente aí, que curtiu o programa do Diego. Diego, de segunda a sexta-feira, a partir das 17h30 até as 19h30, aqui na Mania do Melody sempre. www.maniadomelody.com. Chorando, é lá do nosso grupo do WhatsApp da Rádio Mania do Melody. Os amigos da Mania também. Para o coração, e tu te vais, eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que... Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus, por tudo! E você sempre estará junto a mim. Facebook do Diego. Eu não sei aonde. Vai lá no Facebook. Ando confundido, busco por você. Meu nome tá assim lá no Face, ó. Diego da Pentada Violenta. Pode mandar seu convite. Não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho. Vem chegando minha última. E me culpa por levar essa dor. É difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Obrigado, meu povo! Mas eu não quero, por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Eu tô apaixonado por pela mania, amor. Me explicar ao coração, DJ Diego. Tu te vais, eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Fingir que você ainda se importa, que você sempre estará junto a mim. Olha a mania do Melody. Da onde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que... Olha a minha última chegando aí. Coração que insiste em amar você. Passando família de Brasília também. E vá, este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. Sempre com a gente, o Fabinho. Como explicar? A Neide, a Gisele, a Juju. Mas, eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Olha a Regininha do meu parceiro. Como fingir que você... Olha, Erlon, é nós, tu sabe. Tá. Que Marcelo Arley. Sempre estará junto a mim. Jessé Alencar. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que... É minha última. Pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. DJ Diego. A nossa, nossa música toca. Vida, vida, essa eu fiz para você. Com esse jeito, jeitinho de menina. Com esse jeito de menina, você é a mais bonita. Tem coragem de cantar comigo, tem? Eu não tenho segredo. Bora lá. Você é um presente de Deus. É tão puro que eu sinto. Bora aqui agora. Amor, eu só quero te dizer que eu te amo, amor, amor. Se você é a minha vida, eu você amo. Eu não vim aqui pra voltar. Do seu lado é o meu lugar. Bora, mania. Bora comigo, bora! Web Rádio Mania do Melody. Eu amo você. Pra você. Eu amo Diego na área. DJ Diego. Bruno e Trio. Bruno e Trio. Nem falha até. Bora, meu parceiro Wagner. Tenho segredo. Bora, Samuel Pai, menor. Você é. Meu parceirão Jonathan Santos também. É tão puro que eu bora, Dia! Bora, Edson! Pra cima! Eu vou te deixar sozinha. Obrigado a todos e a todas, de coração, boa noite, fiquem com Deus, até amanhã. Do seu lado é o meu lugar. Valeu, gente. Meu presente. Tchau, tchau, beijão. E eu amo você. Fui. Web Rádio Mania do Melody.